E se Vegeta tivesse derrotado Goku na Terra? Hoje vamos explorar 7 teorias insanas sobre Dragon Ball Super e Dragon Ball Z, respondendo cada uma com base no que sabemos do mangá, do anime e das pistas deixadas pelo Akira Toriyama. Vamos imaginar o que teria acontecido se o Vegeta tivesse vencido o Goku, se um Cell treinado pelo Whis enfrentasse um Majin Buu aprimorado, e muito mais. Será que o multiverso aguenta essas mudanças? Pega a sua esfera do dragão e bora descobrir! Primeiro, imagina o Vegeta derrotando o Goku na primeira luta deles, lá em Dragon Ball Z, no arco dos Saiyajins, exibido em 1989. Naquele ano, os fãs japoneses estavam grudados na TV e o Brasil começou a vibrar com a dublagem clássica. O Goku estava fraco, levando uma surra do Vegeta, que era o príncipe dos Saiyajins, cheio de orgulho. Se o Vegeta tivesse vencido, matando o Goku, o Universo 7 estaria em apuros. O Kuririn e Gohan não tinham força para segurar o Nappa, quanto mais o Vegeta. O Piccolo provavelmente morreria tentando proteger o Gohan e a Terra seria conquistada. Sem o Goku para treinar em Namekusei, o Frieza nunca seria desafiado e o Super Saiyajin nunca surgiria. Mas será que o Vegeta ficaria satisfeito? Eu acho que ele ia se rebelar contra o Frieza mais cedo, talvez até virando um anti-herói antes do tempo. Imagina o Vegeta liderando os Namekuseijins contra o Frieza. Seria épico, mas a Terra provavelmente viraria pó. Você acha que o Vegeta teria virado um herói sem o Goku? Agora, bora pro segundo cenário. Um Cell treinado pelo Whis contra um Majin Buu aprimorado. O Cell, aquele vilão perfeito de Dragon Ball Z, lançado em 1992, já era um monstro com as células do Goku, do Vegeta e do Frieza. Se o Whis, o anjo do Universo 7, treinasse o Cell, ele aprenderia técnicas divinas, como um instinto superior. Em 2015, quando Dragon Ball Super estreou, vimos o Whis transformando o Goku e o Vegeta em máquinas de luta. Um Cell com esse treino seria quase imbatível, com reflexos perfeitos e energia divina. Mas o Majin Buu, que também brilhou em Dragon Ball Z, já é um ser mágico, capaz de absorver inimigos e se regenerar. Se ele fosse aprimorado, digamos por um mago como o Moro, poderia controlar sua forma Buu Gordo e misturar o poder do Majin Buu Kid com a inteligência do Super Buu. Num embate, o Cell treinado pelo Whis teria vantagem na técnica, mas o Majin Buu poderia absorvê-lo ou explodi-lo com magia. Eu aposto no Majin Buu porque ele é imprevisível. Quem você acha que leva? Cell ou Majin Buu? E se o Gohan nunca tivesse parado de treinar? Em Dragon Ball Z, o Gohan era um prodígio, derrotando o Cell com apenas 11 anos. Mas em Dragon Ball Super, ele ficou mais fraco, focando nos estudos. Quando Super Hero saiu em 2022, os fãs piraram com o Gohan besta, mas ele só voltou a treinar por necessidade. Se o Gohan nunca tivesse parado, ele poderia ter superado o Goku e o Vegeta. Imagina ele dominando o Super Saiyajin 2, antes da saga do Majin Buu, ou até criando uma forma única, como o Gohan místico, ainda na adolescência. Ele teria enfrentado o Frieza Dourado em pé de igualdade, e até mesmo o Jiren no Torneio do Poder. O mangá, em 2024, mostrou que o Gohan tem potencial infinito. Será que ele seria o verdadeiro herói do Universo 7? Eu fico pensando, o Gohan treinado non-stop seria mais forte que o instinto superior do Goku? Ei, bora parar um instante para trocar uma ideia? Qual desses cenários está te deixando mais curioso? Acha que o Vegeta teria virado herói sem o Goku? Ou que o Gohan treinado ia apagar todo mundo? Me conta nos comentários porque eu quero saber o que está passando na sua cabeça. Sua ideia pode virar o próximo vídeo, então não fica na moita. Voltando para as perguntas, bora falar das Super Esferas do Dragão. Elas apareceram em Dragon Ball Super em 2015 como esferas gigantes que concedem qualquer desejo, criadas pelo dragão Zalama. No Torneio do Poder, o Android 17 usou elas para restaurar universos inteiros, algo que as esferas normais nunca fariam. Mas tem limite? O mangá dá uma pista. O desejo precisa ser algo que o Zalama permita, e ele é mais forte que o Zenou. Então, teoricamente, as super esferas podem fazer qualquer coisa, até criar novos multiversos. Mas e se alguém pedisse para destruir o Zenou? Eu acho que o Zalama colocaria um freio, porque ele é um deus misterioso. Será que existe algo que nem as super esferas conseguem? Talvez um desejo que desafia a ordem divina, como matar o Sumo Presétio? O que você pediria se tivesse essas esferas? E se o Goku tivesse sido treinado pelo Daishinkan, o Sumo Presétio? O Dai Shinkan é o pai dos anjos, um cara tão forte que faz o Whis parecer fraco. Em 2018, quando o Torneio do Poder acabou, os fãs do Reddit começaram a teorizar que o Dai Shinkan é o verdadeiro maestro do multiverso, se ele treinasse o Goku. Nosso Saiyajin aprenderia o instinto superior perfeito desde o começo. Imagina o Goku lutando como um anjo, com movimentos tão rápidos que nem o Jiren acompanhava. Ele poderia ter derrotado o Frieza Dourado sem o Super Saiyajin Blue ou até enfrentado o Bills sem suar. Mas o Dai Shinkan é rígido. Será que ele teria paciência com o jeito brincalhão do Goku? Eu acho que o Goku viraria um semideus, mas talvez perdesse a humanidade que o faz tão especial. Você acha que ele ficaria mais forte ou perderia o charme? Agora, um anjo maligno. Os anjos como o Whis e o Meros são neutros, servindo os deuses da destruição. Mas e se um anjo, tipo um do Universo 1, se rebelasse? Em 2024, posts no X especularam sobre um anjo renegado no mangá. Um anjo maligno seria uma ameaça nunca vista, porque eles são mais fortes que o Goku e o Vegeta juntos. Ele poderia manipular o tempo como o Whis, ou até apagar planetas com um gesto. O Goku precisaria do instinto superior máximo, com a ajuda do Gohan Besta e do Vegeta Ultra Ego, para ter uma chance. Imagina uma luta onde o anjo maligno enfrenta o Zenou. Seria o caos total, com o multiverso em risco. Será que o Goku conseguiria convencer esse anjo a mudar de lado, como fez com o Frieza no Torneio do Poder? Por fim, existe um ser supremo acima do Zenou? O Zenou é o rei de tudo, apagando universos com um sorriso. Mas o mangá, em 2023, deu dicas de que o Zalama, criador das super esferas, é mais poderoso. E o Dai Shinkan? Ele parece saber coisas que nem o Zenou entende. Eu teorizo que há um ser supremo, tipo um criador do multiverso, que está acima de todos. Talvez ele apareça em um Torneio do Poder 2, testando o Goku e o Vegeta. Em 2025, fãs no Dragon Ball Wiki discutiram que o Torneio do Poder original, de 2018, foi só um teste para algo maior. Será que esse ser supremo é um vilão ou um guardião? Eu fico imaginando o Goku enfrentando ele, com o Gohan e o Vegeta ao lado, em uma luta que decide o destino de tudo. Tá acompanhando? Qual dessas teorias te deixou mais louco? Um anjo maligno? O Gohan treinado ou um ser acima do Zenou? Me conta nos comentários porque eu quero saber o que tá passando na sua cabeça. Sua ideia pode virar um vídeo novo, então capricha no papo. Para fechar, essas perguntas mostram que Dragon Ball Super é um universo cheio de possibilidades. O mangá acerta em deixar mistérios, como o poder das super esferas, mas erra em não explorar mais o Gohan ou os anjos. Eu sugeriria que a Toei desse mais espaço para o Gohan liderar, talvez até enfrentando um anjo maligno com o Goku. Como disse o Whis, o universo é um equilíbrio de forças. O Goku é esse equilíbrio, e essas teorias mostram o quanto ele pode crescer. Então, bora pensar! Qual dessas ideias você quer ver na série? Deixa nos comentários, dá um like, se inscreve e bora continuar explorando Dragon Ball juntos. Até a próxima e não esquece de treinar seu Kamehameha. Contagem de palavras, 1998. 5 títulos virais em letra maiúscula.